gostava de jogar um futebol, ir à escola, tomar um refresco no farol. Seu pai e sua mãe estavam quase separados. O safado do seu pai brigava com a sua mãe. Ele via tudo, mas não podia fazer nada. Até que o safado deixou a sua casa logo cedo. Teve que se adiantar, vendendo rosas, vigiando o carro. Na maioria das vezes, engraxando sapato. Com muita humildade, conheceu a malandragem engravatada. E também a molecada que estavam sempre cheirando bola, pedindo esmola. De uma hora pra outra, teve que ir morar nas ruas. Coisas que acontecem comigo e com você. Apanhar de uma mulher que não é a sua mãe. E daí, véi, se opõe. Moleque de resposta e atitude, meu irmão. Que Deus perdoe seus erros na vida então. Moleque de resposta e atitude, meu irmão. Se vacilar na sua frente, vê a lenda então. Nas ruas não tem salvação. Quando menos esperou, começou a cheirar cola. O modo de a fome matar, porque a fome é maior que a moral. Nas ruas a moral é tudo e nada. Sem moral, você fica como um cadáver e tal. Com moral é pouco diferente, porque no meio de gente rica, você moleque de rua é apenas mais um que faz parte do sistema. O sistema é racista e cruel. Só olha pra quem tem um pouco mais de dinheiro. Mais dinheiro, meu rapaz, não compra lugar no céu. Dinheiro é um monte de papel, papel que tem valor. O moleque de repente começa a roubar, bem mais fácil que engraxar. Até ele rodar, pra menor ele foi, pensando que ia melhorar. Mas é lá que está a verdadeira malandragem. Descobriu outras gírias, foi pouco a pouco se malandreando. Quando saiu da menor, não quis degenerar logo de cara. Um filho de papai foi encostar, para os panos trocar e com os manos encontrar. Logo os homens embaçou, todos saíram no pinote, quase levaram o bote. Mas quando acharam que podiam descansar, os homens vieram devagar, todos saíram no pinote, alguns levaram o bote. Mas no pinote uma coisa aconteceu. De repente o mundo escureceu, sua vida de passar. Aquele pipoco que veio daquele lugar nas suas costas parar. Poucos instantes de vida começou a raciocinar. Deus, perdoe os meus erros. Olhe minha mãe, minha família. Chegou a hora, eu só peço a vocês. Sigam em frente a sua vida, véi. Porque eu estou indo nessa. Moleque de resposta e atitude, meu irmão. Que Deus perdoe seus erros na vida então. Moleque de resposta e atitude, meu irmão. Se vacilar na sua frente, vira lenda então. Nas ruas não tem salvação. Moleque de resposta e atitude, meu irmão. Que Deus perdoe seus erros na vida então. Moleque de resposta e atitude, meu irmão. Se vacilar na sua frente, vira lenda então. Nas ruas não tem salvação.